Confirma o seu estacionamento? Tá livre a assinar para táxi, chame 118 medos. Desça para 2.000 pés, agora sobre vetor, vou com a proa 225 limitado pelo localizador. Ei, 225 limitado pelo localizador, trip. Victor 366 running tight, Sun 3178. Complete final approach, call tower 118.60, Sun 3178. 118.6, thank you, have a good night. Portão 01. E a Alfa Índia até o portão 1, azul 4006, na sua escuta. 1970. 330. 330, será coordenada Guadicop. Boa noite, 89, está autorizado a decolar pista 10, 150 graus, 629. Cinco, 5515 para interceptar localizador esquerda, proa 140. Autorizado ILS 100, glide em forma estabilizada. Esquerda 140, ciente, trip. Sun 3178, final approach, check and check, Victor 372, landing gear down and lock it. Sun 3178, stand by, Ronavicated. Stand by, Ronavicated. Vitor Bravac, chame no ponto de espera para ingresso. 1016 ajuste. Está estabilizado, Zago, para a terceira. Trip 5515, reduz para aproximação completa final, 218, meia dúzia. É banda da TAM, sua frente com 120 graus de meia dúzia de milha. 7, reduzindo. 218, meia grado, boa noite. Controle o 889. Controle Salvador Delog 9870. Controle Gol 1889. autorizado Recife 330, Peruísque 58, decolagem pista no zero, curva esquerda, Pucaracaju. 119.8.5552 o transponder. Correto, gol no 889, contato radar, Sabel 380, saída da EL. Sabel 380, saída da EL, gol 1889. Bravo. 55 no 5, tá aguardando pista livre. Vento 150 graus, meia dúzia nós. Felipe, aguardando. 3178 on ground at 54 right Alpha and Juliet gate 5 right Alpha and Juliet gate 5 down 3178. Trip 55 no 5, pista livre, vento 140 com meia dúzia, autorizado pouso. Livre pouso para o trip, grato. Autorizado a linha de decolar, pista no 7, o Vitor Bravo Mike, o vento 140 com meia dúzia. Autorizado a linha de decolar, não, no 7, Vitor Bravo Mike. 3305. Chamada para o ataque. 9870. Descendo até 2000 no perfil, velocidade 9870. No 889, Centro Recife, agora 1288 e alterna 13325. 288, 3325, gol 889. Alô 57, vai liberar a direita e mantém antes da Juliette na alfa. Liberando a direita, chamarei antes da Juliette, trip 5, 5, 5. 1.900 calibre, prosseguir, via direct. Negativo, tem um tráfego puxado o portão 612, vai aguardar o táxi do mesmo aqui, só mais um instante. Bem, te aguarda antes da direct, 5.595. Está autorizado, 6747, M-Taxi. A chamar o táxi, 6747. Vitor, Bravo Mike, decolou 5-9-19-8, bom voo. 19-8, Vitor, Bravo Mike. Para o táxi Sultan 3305, está com 51 a bordo, 3 horas e 27, alternando Natal. 1-7. Sultan 3305, está autorizado Juliette Alfa, no ponto de espera da 1086, 1016 ajuste. Juliette Alfa, no ponto de espera 1086, 1016, boa noite. 5555, observando o TAM, após a passagem do mês, está autorizado a ingressar no pátio, posição 14. Feito após o TAM, ingressa pátio 1 até 14. 5555, obrigado aí. O 5 está autorizado, a linha de decola pista no zero, 150 graus, 612 nós. A linha de decola está 3305. Foco 9870, chama agora a torre, 118.6. 18.6, boa noite. Olá. Torre Salvador, boa noite, log 9870. 9870, continua a aproximação, aguardando pista livre, vento 150 graus, meia dúzia de nós. 870. Log 9870 autorizado, pouso 150 com meia dúzia. Livre pouso, log 9870. São 3305, decolou 05, 198, bom voo. 198, boa. Controle, tá 3305 na saída PUCA, nível 330. 3305, contato radar. Saída pouco, salta 330. A PUCA ou da 3305? Autorizado, 3305. 145, a bordo, reporta 3 horas e 50 de autonomia. O alternado é o Galeão. 350, Galeão, 145, fez? 145 a bordo. Chame no ponto de espera 18.6, 1016. Legal, 2016 vai chamar 18.6 no ponto de espera, é 6747. Patango, isso que Bravo Zulu, controle. Agora 58 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar é encerrado, mantenha 1085. E chame agora o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 10. 120, cuidado, boa noite, controlado. Boa. 747, a Lima tem na 10. A Lima tem na 10, 6747. Pilog 9870, no solo 07, direita Alfa e Kilo Pátio 3. Direita, Alfa, Pátio, pela Quilo e Pátio, log, Pátio 3, Barim, log 9870. Vitor Bravo Mike, em posição através do farol da barra, solicita atenção para 1.510. E agora você vai prosseguir para onde? Sobrevão Itaparica. 1.500. Ciente, Vitor Bravo Mike. 1.510 autorizado, Vitor Bravo Mike. 3305, Centro Recife, 12685, alterno 2545. É, pra, é, Recife 2085, alterno 2545, Centro 3305, boa. Boa. T747 é o Zulu 0198, bom voo. 098, obrigado. Trolho, objeto 6747. Web 6747, contato radar, direto da EL, sobe o 340. Direto da EL, direto pro 340-6747. Foi informado apenas pátio 3, mas vou entrar em contato com o fiscal só mais um instante. Ok, ele está fazendo sinal ali agora. Obrigado, que estamos escondidos ali. Ok. Obrigado. É do lado do Master Trot ali, eu vou entrar o Master Trot. Web 6747, chame agora o centro. Uno 288 é o terno 13325. 288, 133, confirma o resto. 13325. Tá, 25, obrigado, boa noite. Boa. Vitor Bravo, Mike Controle. É, Vitor Bravo, Mike. Eu tenho a frequência livre, estou observando aqui que o senhor livrou o CTR a 21 milhas agora. Frequência livre, informe para ingressar na CTR novamente. Afirmativo, senhor, vai evoluir aqui sobre Taparica, Monte Baixo e chama para o regresso, ok? Mantendo no 1500. Ok. Vai estar monitorando a sua frequência para qualquer necessidade. Ok, comandante.